agora vai se falar todo dia. Eu vou deixar de agonia. Vamos ver quem aguenta. Pra vaquejar eu vou. Bota a piseira eu vou. Vou ver se caboiada deveria amar. Pra vaquejar eu vou. Bota a piseira eu vou. Eu juro que você eu não vou nem. Você eu não vou nem lembrar. DJ Harlison, o único. E agora vai se falar todo dia. Eu vou deixar de agonia. Vamos ver quem aguenta. Pra vaquejar eu vou. Bota a piseira eu vou. Vou ver se caboiada deveria amar. Pra vaquejar eu vou. Bota a piseira eu vou. Eu juro que você eu não vou nem. E pra se quebrar eu vou. Bota a piseira eu vou. Vou ver se caboiada deveria amar. Pra vaquejar eu vou. Eu juro de você, eu não vou nem lembrar.